0465 par l'observateur. Oscar Lima Hotel cruzou o campo, agora curve à direita no, na proa do litoral norte. Está restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Chame agora o controle 119 do sinal 35. 2 horas e 50, está alternando Salvador. Habitat Argo 6570, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, taxiway Índia, quando pronto, chame TOI 118.95, ajuste 1018. Via 18, Índia, ponto de espera 1895, Habitat 6570. Tapa 6570, ponto de pedra no zero, vamos para decolagem. Tapa 6570, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinhe mantendo zero, 6570. Também é 570, autorizado a decolar a pista no zero, vento 140 graus, 089. Decolagem autorizada a 10, a também é 570. APTA 6570, decolado 14, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, bom dia. 23, confirma? 2 anos, é afirmativo, está na remota 12, informação Índia, apresentado para a Guarda Conquista. Passaré do 2223 em curso. Proscópio. Afirmativo, prova cópia. Passaré do 2223, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, e a rota do plano de voo, nível 180, sai da Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva, à direita, transponder 5162, frequência do controle 119.35. O passageiro 2203, aprovado Salvador, conquista, conforme a rota, nível 180, saída Arbor Elefa, decolando a pista 10, primeira curva à direita, 562, transponder, controle 1935, passageiro 2223. Passageiro 2223, controlamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Passageiro, obrigado. Dia Azul 2783. Sim. Azul 2783, formação Índia 80, vitória da conquista. Azul 2783, Índia, confere, pronto, cópia. Prossiga. Azul 2783, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 180. Sai da Abo Elefa, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5172, frequência do controle 119.35. Conquista nível 80, decola da 90, saída Abo, transa Elefa, controle Salvador, 1935, transponder 5172, azul 2783. Azul 2783, controlamento correto, reporte, pronto para o pushback e acionamento. Vai voltar 2783. Soltadora. Soltadora. Aeronave tentando transmitir com solo, faça o cheque no rádio, somente a portadora. Federal 9970, informação Índia, confere. Ainda não possuímos seu plano. Confirme o horário do plano. Gente, Federal, agora e copia. 9970, pronto, cópia. Federal 9970, autorizado, Serra Bravo, Tango Eco, via Upper Zulu 20, nível 340, saída Momo, transição Nenim, na cola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5406, frequência do controle 119.35. 340 autorizado. Federal 9970, confirme transição e destino. Confirme destino, Serra Bravo, Tango Eco. Federal 9970, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Confirme, a aeronave chamou o solo. Rio 5975 para pushback e acionamento. Rio 5975, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Preparamos para o táxi 5975. Solo Salvador, Uno 759, puxa acionamento 09. Com Uno 759, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chamarei táxi, Uno 759. Salvador, Uno 649, quando você encontrou autorização, Porto Seguro, seja de informação... Uno 649, informação em curso. Índia, lave um minuto para a cópia. Vale. De pouso, 1018, ou 1755. 2223, aguarde para o push. Guarda. Federal 9970, número 2 do setor, aguarde. Golo 649, pronto, cópia. 649, prossiga. Golo 1649, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, corre direto por seguro, transponde 5401, frequência do controle 119.35. Já 360 para Porto Seguro. Decola 10, primeira curva de direita da Euleda, após Porto Seguro, 5401, transponde 1935. Gol, no repassão. Gol 1649, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte lá, obrigado. E o 5975, táxi autorizado, via pátio 341, no táxi aí, Índia. Quando pronto, chame torre 118-195, ajuste 1018. TV Tanks, pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto espera 1895, com 1018, ajuste 5975. Para o táxi 1759, 183 a bordo, 4 horas ao término com fim. Pulo 759, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, de passagem ao Boeing 722 da Companhia da Rio. Via táxi autorizado via pátio 1, táxi Índia, quando pronto, chame 118-95, ajuste 1018, corrigindo, de passagem ao Boeing 722 da Companhia da Rio. Autorizado via pátio Índia, ponto de espera 1895, dando passagem ao colega da Rio, no 759, bom dia. Bom dia. Solo gol 1755, livrou. Gol 1755, táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamando para Juliette, 1975. O Paulo Gomes, o Papatango Mike Bravo Uniforme, confirme o pátio que se encontra. Cliente Mike Bravo Uniforme, informação em Índia, em curso, guarde cópia. Agora vamos lá. Alô, passaria 2220, confirmo. 2220, na 1-2, aguardando o pushback acionamento. Só teria uma previsão pra gente? Passaria 2223, aguarde mais um minuto. Ah, sim, 2220. Federal 9970, livre pushback acionamento, reporte pronto para o TAP. Rio 5975 autorizado, alinhar e decolar, pistão 90, vento 180 graus, uma dúzia de nós. 1755. O 1755 deu passagem ao Boeing da companhia, taxa autorizado após. Após taxa autorizado, Juliette, remota 13. Imagino, Juliette para remota 13, 755. Logoro 649 para puxa acionar no portão 612. Voo 1649, aguarde para puxa. Guarda. Lobo. Olá. Um abraço, Celso. Boa, Chaldinho, um abraço. Sou Salvador, voo no 759, pode esperar da 10 para 1. Em coordenação com a equipe do solo, após parqueamento da aeronave Boeing 737 da Gol, no arremota 13, livre pushback acionamento, reporte pronto para o taxi. Após o parqueamento do Gol, 13, autorizado o funcionamento, 223. Livre pushback acionamento, reporte pronto para o taxi. Livre puxa, sonar, chamar a taxa, 0249. Tráfego Salvador, muito bom dia, o Azul 2704, formação Índia. Azul 2704, Índia em curso, guarde cópia, número 2. Tango, Mike Bravo Uniforme, pronto cópia. Azul é o seu uniforme. Papatango, Mike Bravo Uniforme, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra. Via rota do plano de voo, nível 180, sai da Coral, decola pista 10, primeira curva à direita, transponder 5173, frequência do controle 119.35. Ok, enquanto o 160 para pouso seguro, bacana no canto, curva direita, na Coral, transado 5.3, controle 1935. 5975, na escuta. Tango Mike Bravo Uniforme, só corrigindo, transponder 02, altera transponder para 0271. Agora 0271 para o Mike Bravo Uniforme, obrigado. Mike Bravo Uniforme, aconselhamento correto, convive para o B. 07. Mike Bravo Uniforme, para taxi de acionamento, chame torre 118-95. 18-95. Fala, Azul 2783, Patrão Romeu, pushback acionamento. Azul 2783, aguarde para o push. Vai bem. Azul 2704, autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 350, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5175, frequência do controle 119.35. Autorizado Recife, via nível 350. Upper Zulu 17, Puca, Jamo, Aracaju, decola da 10, curva na esquerda, 5175 e o controle 1935, Azul 2704. Azul 2704, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 2704. 1935, 1759. Para o táxi, Zoro 649-7-OBI. Controlia 0310, alternativa confirma. 649, confirme, PLB. PLB 5757. Com o 649, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118-95. 95, ajuste 10-18. já está de ponto espera do zero, torre no 2095, no Goro 649. São Salvador, passaria 2288, pronto para o táxi, 45 a bordo, autonomia de 7 horas e 27, alterna Salvador. Confirmando 045 a bordo, autonomia de 7 horas e 27 minutos, Fernando Salvador. Afirmativo. Passaria 2223, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-18. 18, Pátio Índia, torre 1895, ligado bom dia. Boa viagem. Salvador, 649, pode espera de 10. 1649, autorizado alinhar e decolar de 10, vento 200 graus, 109. Alinha decola 10, Gorné 4. Para o táxi federal 99, 4 horas e 7 minutos. Terão certo, para o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1, táxi aí, Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-18. Azul 2783 afirma em coordenação com a equipe de solo, pós-passagem do Boeing 733 da Sideral, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Posso ir autorizar o funcionamento, Azul 2783. Passarela 2223, autorizada a decolagem pista 10, o vento 210 graus, 109. Livre decolagem, 2223. 2223, decolador 43, controle 119, decimal 35. Sinal 35, 2223, voa. Sideral 9970, autorizado alinhar e mover, cabeceiro no zero. Remota 14, solicita autorização de remoto para a posição de número 9 no pátio principal. Autorizando a decolagem no 0, vento 200 graus, 109, federal 9970. Meu Mike Hank November, solicita reboque da remota 14 para o portão 09, confirma? Afirmo. Papa Romeu, Mike Yankee November, reboque autorizado da remota 14 para o portão 09. Confirme ao término. Trato, reportarei. Para o táxi 273, 57 a voz, 3 autonomia, Montes Claros. Pistão 0, via parte 3, parte 1, Taxway Índia, quando pronto, chame torre 118, décimo 95. Parte 3, parte 1, Índia, 18, 35, ok. Azul 2704, aguarde para o push. 2-7-7-4. Pega uma rua azul, 73, próximo a chave, 10 pra. Índia azul 2783, autorizado alinhar e decolar, sistema 0, o vento 210, grau 099. Ali não é fala, 273. 2704 pode iniciar? Azul 2704, aguarde mais um minuto. Papa Charles, já o meu. Prossiga. Charles é o meu, aguarde cópia. Confirme o horário do plano. Quente. Paulo Salvador, Papa Romeu, Mike Yankee, Novembro. Informa o termo do reboque na posição 9, parte principal. Mike Yankee, Novembro, é ciente. Azul 2704, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre push, 2704. Autorizado funcionamento de um ataque. Claro que é um ataque, Mike. 4981, na escuta. Prossiga. Visual contrato, autorizado por 10, vento 210 graus 089. Que ele, pô. 4. Valeu, tua base. Fernando Sierra Bravo, Sierra Gol. Azul 2704, táxi autorizado para ponto de espera da pista 10 via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1018. Táxi ponto de espera da 10, torre 118.95, azul 2704. Solo 53, livre à direita, solo 211. 211, azul 4981. Salvador, Salvador, bom dia. Azul 4981, cristalino. Azul 4981, táxi autorizado Alfa, Alfa reporte antes da Juliette. Táxi Alfa reporte antes da Juliette, 4981. Papapá, Charlie, Zé Romeu, confirme o setor de sobrevoo. Salvador, Azul 4981, na alcance da Juliette. Azul 4981, autorizado Juliette, portão 01. Juliette 4281, 4981, boa. Papapá, Charlie Zé Romeu, pronto, cópia. Papapá, Charlie Zé Romeu, autorizado, Salvador, Salvador. A 500 pés pro a norte, decola da pista 17, transponder 0130, frequência do controle 119, decimal 35. 119, o controle 35, decola da pista pro a norte, né? Transponder 0130. Papapá, Charlie Serra Romeu, procedimento correto, confirme o PLB. 04. Charlie Serra Romeu para táxi decolagem Chame Torre 118 décimo 95. Bom dia, Papapá, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, possível? Papapá, Charlie Serra Romeu, possível? Papapá, Charlie Serra Romeu, autorizado. O vento 210 graus 08 nós, não há tráfego a reportar, reporta fora do solo. Charlie Serra Romeu, reporta fora do solo. Serra Romeu, já fora do sol, senhor. 7 Papa, Papa Charlie Serra Romeu, decolado ao 58, aguarda as ansiedades de comunicação. Aguarda as ansiedades, senhor. Bem, bom dia, informação em curso de Juliette. Vale cópia. Sono cópia, nível 170 para João Pessoa, com a informação Juliette. Parte 3, posição 5 Romeu. Azul 2796, 170, Serra Brava Juliette para parte, guarde mais um minuto. Azul. Decimal 35. 1935, Serra, bom dia. Zulu 2796, pronto, cópia. Sou de Azul. Azul 2796, autorizado Serra Brava Juliette Papá, nível 170, via rota do plano de voo. Decolada pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, transponder 0275, frequência do controle 119.35. Autorizado João Pessoa, nível 170, pela Gol, pela Rock, conforme rota. Decolada 10, com curva à esquerda na Conde, acionando 0275. Chamando o controle 119.35, azul 2796. Azul 2796, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul, reporta da. Partido visual com o local do TGL. Reporta lá em 1 minuto, como se é a NTTG, senhor. Gente, Papo Patiali Serra, Romeu. Batata do Ciente do TGL, chama para novamente o cruzamento do campo. Cruzamento, senhor, obrigado. Tá, Serra Romeu já arremeteu, segue pro setor norte do aeródromo para solicitar o cruzamento. Gente, o Charlie Serra Romeu mantém o setor norte, aposta através norte da torre para cruzamento, sem interferência com o setor 7910. Vamos falar pro setor norte, senhor, sem interferência. Yeah. Charlie 0, utilizado de cruzamento, prossegue pelo litoral sul, agora dando transferência. Só que o litoral sul já dá um transferência. Mantendo pro farol de Itapuã, já está o transfere o controle 119 desse 135, tá regresso ao ajuste ao time do 1018. 1018 no ajuste no farol de Itapuã, transfere para o controle 119 desse 135, tá regresso. Aqui se der o time, continua o